Ficheiro 50, página 488, 128. Palácio das Necessidades, 10 de dezembro de 1909. Foi Pepita quem lhe deu a notícia. Senhora Dona Amélia, o meu filho José mandou-me uma mensagem cifrada preocupante. Amélia abriu os olhos, assustada. Manuel? Ai, meu Deus, o rei está bem, que estúpida fui. Não lhe queria pregar um susto desses. É uma coisa sem importância. Amélia não conteve uma gargalhada curta. Pepita, é preocupante ou não é preocupante? A Condessa de Figueiró riu também. São coisas de jovens, mas achei por bem avisá-la. Pepita, por amor de Deus, diga tudo de uma vez. O senhor Dom Manuel perdeu-se de amores por uma Gabi Deli. Amélia deixou a cabeça cair sobre as mãos. Uma cantora? Uma atriz? Meu Deus, o que se passa com os homens desta família? Tenho de telegrafar a Soveral. Não acredito que queira repetir o seu papel de facilitador de casos escandalosos da família real portuguesa, disse subitamente zangada. E vou escrever a Manuel, acrescentou de um sopro. Tem 19 anos, quer casar com uma princesa inglesa, recebeu a ordem da jarreteira como seu pai e irmão, a viagem foi um sucesso e agora comete este erro grosseiro. Pepita não resistiu a dizer: Mas com todos esses acontecimentos, deve estar a sentir-se irresistível, pobrezinho, depois de tudo por quanto passou. E estas mulheres, senhora Dona Amélia, sabem bem dar a volta a um homem, elogiá-lo. É pior do que isso, Pepita, muito pior, porque o Manuel é um romântico. Como o meu irmão Phil, quando se tomou de amores por aquela atriz e arriscou tudo, até um duelo. E dizendo isto, levantou-se. Vou escrever ao Manuel. Fechou-se na sua salinha e deixou-se escorregar para a chaise-longue. A americana de quem Carlos tinha uma filha fora aconselhada por amigos a deixar o país pouco depois do regicídio. Mas após a morte de Carlos, recebera outras surpresas. Surpresas? Não podia dizer que o tivessem sido. Talvez fosse mais correto falar em humilhações. Naquela tarde de verão, estranhara que o conde de Arnoso lhe tivesse pedido para o receber na pena. A sua inimizade era agora mais visível do que nunca, sem o rei para a mediar, mas tinha de reconhecer que o secretário particular do marido era dos poucos que continuava a protestar e a exigir, inclusivamente no Parlamento, que a tragédia que matara o rei fosse investigada, que se descobrissem os culpados e fossem castigados. Como a devia odiar, convencido certamente de que o desaparecimento do rei era o maior desejo da rainha, de que Amélia traía o seu rei e amigo. Talvez fosse esse reconhecimento da lealdade de Arnoso que a levara a recebê-lo, mas como se arrependia. Depois das palavras frias de circunstância, Bernardo entregara-lhe uma caixa de madeira grande e a chave. Não me atrevia a abri-la. Eram coisas particulares do rei. Julgo que é à rainha que devem ser entregues. Cínico. Percebera o cinismo no fundo dos seus olhos, mas fingira não dar por ele. Agradecera. O que pode fazer uma rainha senão ser superior aos intuitos mesquinhos dos seus súbditos? Pensou. Colocara a caixa no canto do seu quarto, decidida a nem lhe tocar, mas sentira-se irresistivelmente atraída por ela. Como acontecera sempre com as cartas deixadas debaixo da almofada. Num dia escuro e triste, em que as saudades lhe rebentavam o peito, não resistiu a abri-la. O que esperava? Que ingenuidade ainda podia ter para acreditar que naquela caixa, posta nas suas mãos por um inimigo declarado, estaria alguma coisa que a reconciliasse com o passado, que a reconciliasse com Carlos? Quando a tampa cedeu, olhou com horror para envelopes com nomes de mulheres que não conhecia. Papéis de carta dobrados, poemas de que só ressaltavam palavras que a faziam corar. Pequenos cartões com desenhos de corpos femininos. A correspondência do rei vociferou zangada, fechando-a com força. Os olhos encheram-se de lágrimas e repetiu: Odeio o Carlos infiel, o Carlos pedante, o Carlos mulherengo, o Carlos que me estilhaçou o coração e me tornou tão mais dura, tão mais feia, tão mais implacável do que quando me tomou na primeira noite no Palácio de Belém, à luz da lua. E agora? Agora, como podia fazer para não deixar que a imagem de Carlos tingisse o seu amor por Manuel? Tinha de lhe escrever. O seu filho estava certo a dar-lhe ouvidos. 129. Palácio das Necessidades, 11 de janeiro de 1910. Amélia percebera, no primeiro minuto em que o vira, que Manuel voltara entusiasmado com a viagem e cheio de vontade de ser o melhor dos reis. Mas também ficara claro que, apesar dos avisos contra Gabi e Delis, o filho continuava preso ao seu primeiro amor. Talvez esta iniciação fosse importante para que se sentisse mais homem, mas tirava agora a prova dos 9 de que o comportamento de Carlos, as suas aventuras e romances, de que ainda por cima se gabava, tinham atravessado as paredes dos aposentos dos príncipes, as paredes que ela, como pudera ser tão tonta, julgara à prova de tudo. Mas não podia deixar que Manuel estragasse os seus projetos, as suas expectativas e arruinasse as suas esperanças. Escreveu a Phil, era o único homem em que confiava o suficiente para pedir conselhos para o Petit Roi, nestes assuntos em que se sentia tão fora de pé. Phil saberia aconselhá-la. Pegou na pena e escreveu: Meu queridíssimo mano, que falta me fazes? Como te queria aqui perto de mim, agora que devo sozinha educar este pequeno rei que a tragédia colocou num lugar para o qual, não tenho dúvidas nenhumas, não está ainda pronto. Que parva fui em não perceber, depois de ter assistido a tantas mortes inesperadas, a tantas tragédias, que Deus dispõe das vidas como entende e que nada é certo. Depois tento perdoar-me com a consciência de que não teria suportado cada dia que passou, não teria experimentado um momento de felicidade que fosse, se tivesse sido capaz de imaginar sequer que um dia o meu filho seria assassinado à minha frente, sem que me restasse outro papel senão o de fustigar a cara do homicida com um ramo de flores oferecido por uma criança. Mas vou direto ao assunto, Phil. E peço-te que me respondas em carta bem selada. Manuel está apaixonado por uma atriz. Corresponde-se com ela e, pior, julgo que a tenciona trazer a Portugal. Quem sabe se a vai instalar na Avenida da Liberdade, no apartamento que a amante de Carlos deixou vago. Como vês, a morte do meu marido não matou em mim este azedume. Como imaginas, quer como mãe, quer como rainha e, afinal, regente, sei como a imprensa e o país lerá este comportamento. Estou a ver já a manchete de O Mundo. Quem sai aos seus? E confesso-te, desespera-me que cometa tamanha imprudência. Devo impedi-lo? Devo ignorar todo este caso paralelo? Temo que, se a notícia chegar às cortes estrangeiras, reajam mal. Afinal, são nossos primos e sabem, mesmo que eu nunca tenha dito nada, que a misoginia do meu marido me partiu o coração. Terão medo de que o seu herdeiro se comporte da mesma forma com as suas filhas. Quais são os pais que desejam tal coisa? Sei que o nosso querido pai sofreu sempre por mim e se culpou por ter avaliado mal o caráter de Carlos. O que me leva à segunda questão. Não sei como reagir à sua insistência num casamento com uma princesa inglesa. Li a carta que enviou a Soveral no momento em que a deixou inadvertidamente em cima da mesa e confesso que me deixou constrangida. Insiste na necessidade de uma resposta e insiste com o pobre embaixador para que pressione Bertie e Alix a decidir qual das netas lhe quer dar em casamento. Se a duquesa de Fife, parece não atribuir qualquer importância ao facto de não passar de um rapazinho de 19 anos e de Alexandra ter mais 8 anos do que ele, ou a Patrícia de Connaught. Fundamenta a sua pressa numa frase ouvida a Bernardino Machado, que terá dito qualquer coisa como: No dia em que o rei casar com uma princesa inglesa, O Partido Republicano depõe as armas. Acredito que a ligação com uma das netas da Rainha Vitória seria uma solução maravilhosa. Acredito que um herdeiro possa ajudar a resolver os problemas. Mas a situação do país é tão grave e tão profunda que me aflige que o pequeno rei ache que desta forma resolvia tudo. Suveral avisa, e deves ter dado por isso, que a maçonaria já está a manipular os jornais ingleses, que agora, em lugar de falarem com entusiasmo deste enlace, como até há 2 semanas, agora publicam avisos de que em Portugal a monarquia está por um fio. Houve até um que, tendo anunciado com total irresponsabilidade o casamento de Manuel com Alexandra, corrigiu a notícia com um discurso inflamado sobre os perigos de viver em Lisboa. É a maior prova de que Manuel tem razão quando argumenta que os republicanos têm medo desta aliança. Mas, mesmo sabendo isso, o que fazer? Deixá-lo insistir? Não consigo ser demasiado severa com o meu queridíssimo filho, tão bom e tão generoso. Mas temo que Bertie e Alix se impacientem. Soveral já disse ao reizinho que os monarcas alegam a diferença de religião como motivo. E assim foi, lembras-te, com a pobre Helena. Mas neste caso soa-me, desculpa. Já que estás aí e os vês a miúde, podes sondá-los a este respeito? É tudo tão difícil. Sei que estiveste muitas vezes com o teu sobrinho durante a sua estada aí em Inglaterra. Diz-me, por favor, o que achaste dele, em que posso ajudá-lo a melhorar o seu desempenho. Bertie deu-lhe a honra de o nomear cavaleiro da jarreteira e interessou-se genuinamente por ele, mas achas que o interesse se manterá? Se quiseres ser um anjo, vem ter comigo, ou diz-me onde posso eu ir ter contigo. Achas que já me posso ausentar por uns tempos? Tem sido o ano mais duro da minha vida, Phil. Nem acredito que daqui a dias faça um ano que morreram, que perdi o nosso querido Luís Filipe. Não me posso comover de novo a falar dele, nem é preciso, porque tu, como ninguém, sabes que o negro, que nunca mais consegui despir, é também a cor da minha alma. Meu querido mano, escreve depressa. Da tua sempre devota, Amélia. Dias depois, recebeu o envelope timbrado com as armas dos Orleães. Antes de abrir a carta, passou o dedo suavemente pelo relevo das flores de lis. Que saudades do seu clã! Abriu-a e começou a ler. Minha querida Amélie, não te vou responder por carta. São assuntos demasiado delicados para ficarem no papel. Por isso venho fazer-te uma sugestão. Vai ter comigo a Biarritz. Precisas de uns dias de descanso longe de Lisboa, sob o risco de os teus nervos cederem, impedindo-te, então sim, de ajudar o teu filho com a lucidez com que o queres fazer. Sei que tens de estar aí a 1 de fevereiro para as cerimónias, mas por que não combinamos no princípio de março, à altura em que o tempo está fabuloso e se aguenta melhor o frio da água? Os D'Harcourt, o Luynes e todos os outros irão a correr ter contigo. Se hesitas, dou-te um argumento político forte. Não é bom que o Manolito seja visto sempre com a mãe. Uma coisa é estar rodeado de bons conselheiros em quem tu confies. Outra é que se começa a dizer que é um garoto inexperiente agarrado às saias da rainha. Convenci-te? Então começa a tratar de tudo. Desta vez, o dever, que te sei tão caro, ordena que venhas ter comigo. Do teu irmão que te adora e te protege, Filipe. Amélia sorriu. Nada tinha acontecido, como o Conde de Paris esperava, mas acreditava que lá em cima no céu, de onde velava por ela, pelos manos e pela sua querida mulher, que continuava a caçar nas tapadas de Vila Manrique, indiferente às voltas que o mundo dava, estaria orgulhoso dos seus filhos. 130. Biarritz, 4 de março de 1910. Quase sentia mal por se sentir tão bem. No hotel, com Phil, os D'Harcourt e a alguns dos seus amigos mais próximos, as manhãs começadas com um banho de mar gelado, os passeios a pé, as conversas na varanda à volta de um chá, faziam-na sentir-se viva de novo. Mais viva, pelo menos. Era como uma realidade paralela, reconhecia-o, como se o tempo voltasse atrás e pudesse ser apenas a Amélie d'Orléans, a primogênita do Conde de Paris, a fazer planos para o futuro. Telegrafava para Portugal a todo momento, porque um lado de si não podia nem conseguia largar a sua outra existência. Pepita e António tinham vindo também, o que lhe dava a segurança de saber que ela velaria por si atenciosamente e ele trataria de gerir os assuntos pendentes em casa. Percebia pelas cartas longas de Manuel que lhe fazia falta. Nos últimos tempos, nos escritórios, nas necessidades e na pena, tinham colocado as suas secretárias frente a frente e Manuel até insistira em deixar que os fotografassem a trabalhar juntos, como dizia. Mas talvez o que lhe fizesse mais falta fossem aquelas conversas só deles, que surgiam sem hora marcada, quando se sentava no fundo da sua cama depois da oração da noite, ou se sentavam nos bancos de pedra de uma das janelas da pena e falavam de tudo, dos dias em que tinham sido todos felizes juntos. Os olhos de Manuel ensombravam-se sempre que se lembrava da tragédia do Terreiro do Paço. E num tique inconsciente levava a mão ao bolso, como que à procura do lenço de algibeira com que tentara estancar o sangue que brotava da cara do irmão. Mas felizmente havia nele um otimismo e uma alegria natural que o tornavam muito amado por todos, muito certo de que a sua boa vontade chegaria para ultrapassar todos os obstáculos. Sentou-se à mesa do quarto de hotel, a janela virada para o azul metálico do Atlântico encrespado, e começou a escrever: Filho queridíssimo, quanto gostei da sua querida carta, cheia da sua ternura. Mas, meu amor, não quero que se canse a escrever grandes cartas, por mais gosto que tenha recebê-las, pois aflige-me pensar que tira tempo ou ao seu sono ou ao ar e exercício. Ainda estão cá os da Harcourt, e já vieram os Obi e Wiesel, que jantaram ontem comigo e muito falaram de si. Nós aqui de boa saúde, todas as manhãs vamos ao banho, depois uma volta, ou nas lojas ou a pé, junto do mar. Almoço e estes dias tenho saído à tarde com os d'Harcourt. Quanto gostava de estar consigo, filho da minha alma. De longe sigo a sua vida. E se gosto de me sentir mais descansada, muito me custa estar longe de si. Vejo-o na casa, penso no que eu gostava e você também de uma boa conversa num dos nossos cantinhos. Recados a todos. Homenagens da Pepita e do António. Mil beijos da sua mãe, Amélia. Nesse mesmo dia recebeu nova carta de Manuel, entusiasmado. Dizia-lhe que Souveral sugeria agora que se tentasse o casamento com a princesa Luísa de Battenberg, já que Alix, apesar das manifestações de pena e desgosto, confirmara que o seu governo recusara sequer ponderar a questão, alegando que a conversão ao catolicismo de uma princesa inglesa era uma impossibilidade. Ingênuo, Manuel voltava agora com nova insistência. Desta vez, mais complicada ainda. Tinha dúvidas de que a ascendência alemã de Luísa, mesmo sendo bisneta da rainha Vitória, tivesse sobre os portugueses o efeito que o rei esperava. Pegou novamente na pena e decidiu ser firme. Não podia continuar a tratá-lo como se fosse uma criança. Escreveu: Sei bem quanto o país reclama o seu casamento com uma princesa inglesa. E é exatamente a minha dúvida no projeto atual. A princesa de Battenberg é considerada princesa inglesa para que o país encontre neste casamento o que ele reclama? Isto dito, filho, tenho a acrescentar o que já sabe, que tenho a maior simpatia para com a família e muito em especial pelo príncipe Luís, que conheço melhor. Estava dito. Agora era esperar para ver. 131. Palácio das Necessidades, 17 de maio de 1910. O telefonema de Soveral fora rápido, mas Amélia percebera que o embaixador estava demasiado comovido para falar muito. Eduardo VII acabara de morrer. O seu filho Jorge, o príncipe de Gales, sucedia-lhe. Era preciso mandar Manuel, em representação de Portugal, às cerimónias fúnebres. Eduardo fora um rei popular e amado pelos ingleses. Teria no seu enterro todas as cabeças coroadas da Europa. Era uma ocasião única para que o novo rei se pudesse dar a conhecer a todos. Mas agora estava mais preocupada com Alix, a sua querida Alexandra, que tanta companhia lhe fizera. Sabia bem que a relação com o marido era já há muito formal, como a sua havia sido nos últimos anos com Carlos. Mas Soveral informara ademais. A rainha abrirá as portas do quarto do moribundo à amante de longa data do rei. E de cada lado da cama, uma e outra acompanharam até à morte o homem que amavam. Teria alguma vez sido capaz de se sentar na mesma sala do que a tal americana ou qualquer das outras mulheres de Carlos? Não teve tempo de dar uma resposta a si mesma, porque Sabugosa entrou naquele preciso momento. Acabara de saber do sucedido. António Vasco, disse-lhe a rainha com um sorriso meigo, o sorriso que lhe reservava desde há tantos anos. Sua Alteza, em que posso servi-la? Quero que se informe sobre as cerimónias fúnebres que se realizarão na Igreja Anglicana em Lisboa. Manuel vai partir hoje mesmo para Londres, mas eu quero prestar homenagem a Eduardo VII em Lisboa, entre a comunidade inglesa. Sabugosa franziu ligeiramente o sobrolho. Na Igreja Anglicana, Senhora Dona Amélia? Amélia riu. Por amor de Deus, António Vasco, não vai ser o senhor a levantar problemas desses. Deixe isso para os católicos mais conservadores, que vão adorar lançar mais umas achas para a fogueira. Mas por que o faz? Porque não manda rezar missa por Sua Majestade aqui na capela? Já se esqueceu? Eduardo VII enfrentou as críticas de toda a gente quando, em fevereiro do ano passado, participou na celebração pelas almas do rei e do príncipe real em St. James. Recorda-se? Uma igreja católica. Assentiu o conde Sabugosa. O chefe da Igreja Anglicana assistiu pela primeira vez a uma celebração católica. Foi um gesto sem igual, insistiu a rainha. Vou já tratar de saber como é que tudo se vai passar, disse, fazendo-lhe uma vénia. Admirava profundamente esta mulher que nunca esquecia. Manuel partira excitadíssimo. A viagem era um escape. Disso Amélia não tinha dúvidas. Depois destes últimos meses de guerra de nervos, obrigado a assistir a infinitos conselhos e reuniões, desejoso de ser tolerante e conciliador, mas levado ao desespero pelas querelas dos políticos, incapaz de impedir que a um governo sucedesse outro, constantemente alertado para o poder crescente dos republicanos, era justo que mudasse de ares. Já para não falar na angústia constante que sofria de se saber na iminência de um atentado, rodeado pela guarda a todo momento. E não era um medo sem sentido, porque as ameaças e as denúncias chegavam todos os dias aos ministérios. E Manuel sabia, tal como Amélia, que o país de brandos costumes passara à lenda no dia em que Carlos e Luís Filipe tinham sido assassinados. Mas a rainha tinha entendido perfeitamente que aquela quase euforia tinha outras razões. Manuel sabia que Gabi estaria à sua espera em Paris. Era um assunto tabu, o único segredo que guardava dela. Mas visivelmente o desejo era maior do que o receio de a magoar. Amélia voltou a entrar para a carruagem fechada, para regressar ao palácio. Ainda a meditar na confusão que ia na cabeça e no coração do seu filho. É que o rei partia também, infantilmente entusiasmado, com a esperança de que fosse desta que Soveral conseguisse desbloquear os obstáculos ao seu casamento com Luísa. Nada do que dissera o dissuadira, e agora que fosse o que Deus quisesse. Entrou no passo, cumprimentando maquinalmente os guardas. Uma parte de si partia com o pequeno rei.